autorizado o táxi até a interseção. Ou melhor, está autorizado o táxi até ingressar na pista, alinhar e reportar pronto. Olha o Papa Tango Vitor, filho Delta. Gostaria de solicitar o cancelamento e prosseguir no 085 para a conquista. 085, ciente, prossegue em condições visuais, Vitor Kilo Delta. Ciente, o Kilo Delta. Conflito pronto para cópia. Romeo Golf Vito está autorizado nível 100 para IRC, decolada 35 com curva direita, saída será Momo direto, frequência do controle é 119.35, seu transponder será 5104. Afirmo, Romeo Golf Vito, decola da 35, chame para o acionamento e o táxi. Alinhado e pronto, 7, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra autorizada a decolagem, chuva leve sobre o aeródromo, vento a 0,50 graus, 3 nós, ajuste 1014, no 0 no 4. Golf Sierra, iniciando. Kilo Delta, qual a sua estimada de pouso? Estima pouso em conquista aos 0927, senhor. Sente. Vitor Kilo Delta, chame centro Recife, 1288, alterno 3325, Vitor Kilo Delta. Sabará o centro em 1288, 13, alternando 13325, grato, bom dia, Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Bom dia. Serra decola de Salvador agora aos 47, me controle 199 decimal 35, acho que é Golfo Serra. 935, tem um bom dia, senhor. Bom dia. Controle, bom dia, Oscar Golfo Serra, decolando a 1796, escuta 0260. Oscar Golfo Serra, sobe para 080, direto Coral, vigilância radar. 080, Coral, o Oscar Golfo Serra. Está autorizado o táxi, está autorizado a ingressar na pista, reporte o ponto, cabeceira 35. Alfa Vitor, está autorizada a decolagem, o vento é 090 graus, 2 nós, ajuste 1014, 1014, chove leve sobre aeródromo. Decola de Salvador agora aos 5:30, chama o controle 119.35, Romeu Golf Vitor. Opa, 1935. Quanto para a cópia, Ecotel Golf. Ecotel Golf está autorizado 090 para Aracaju pela Golf 677. Saída será Conde, curva esquerda após a decolagem. Pista usa 197, a frequência do controle 119.35. Seu transponder é o 0145 Ecotel Golf. Direto destino. Opa. Firmo, está autorizado o acionamento sendo para o táxi. Do táxi, chame para ingressar na pista. Sierra Bomba Vitor, queira aguardar para Guanabí nível 300. Charlie Salvador, ou Papa Tango Romeu Golf Vitor. Prossiga. Surve condições Vitor Mike Charlie na presença, propõe cancelamento, plano de instrumento, mudança de regras, é o 085, com estimado de pouso 0957. 7, mantenha 085 condições visuais, Romeu Golf Vitor. Hotel Golf, ingresso na pista e após ele entrar no cabeceiro 17. Golf autorizada a decolagem, o vento é 0,10 graus, 3 nós, chuva leve sobre aeródromo. O ajuste é 1014. Bravo, Eco pra Golf, solicita retorno. O Eco até o Golf, não entendi. O Eco até o Golf, solicita retornar. Estou autorizado por uma direita visual, ingressar para o Tornado Vento. Está autorizado, é dar sua decolagem agora, 07, informe o motivo. Ah, probleminha técnica aqui, vamos retornar. Está autorizado a ingressar na perna do vento, eu perdi contato visual com o senhor. Ah, visual aqui pela direita. Na bomba Vito, ainda não tem sua autorização não, quero aguardar um instante. Gente, reporte alinhado, cabeceira 17, vento é 360 graus, 2 nós, ajuste 1014. 10 no 4, chove leve sobre aerólico. Tá,